Cobrança de lateral pro time do São Cristóvão pela linha esquerda. Bate na bola o Darlan. Recebeu. Vinícius de calcanhar. Darlan invadiu a área. Chutou! Que pintura! Gol! Do São Cristóvão! Abre o placar aos 26 minutos do segundo tempo. Darlan, que chute lindo no ângulo superior esquerdo do goleiro Pedro, que nada pôde fazer. Pinta de preto e branco, Eduardo Guille, tira o grito da garganta da torcida do São Cristóvão. Abre o placar o São Cristóvão aqui do Eduardo Guille agora. São Cristóvão 1, Friburguense 0.